178, mantém posição antes da Juliette, aguarda na aeronave que vai sair no táxi. Mantém, vai manter a Juliette Horizon, tá. Confirma a posição da aeronave para o 3178. Faltou o número 7. Tem condições de fazer pushback mais para trás, deixando livre o acesso ao 7? Afirmativo, combinar com o pessoal aqui. Se a gente é autorizado, chama para o táxi. Ok. Obrigado. 3178, táxi lento, segue para o número 7, observando a aeronave da companhia no pushback. Afirmativo, para passar a aeronave da companhia, para sair pesado. 3178, obrigado. Aeronave 075, como recebe o controle? 075, ciente, acendo identificação, desça para nível de voo 050 na chegada Bonf. Alô, o 3178 autorizar, a gente consegue passar com segurança para a aeronave canal 62 e consegue com o 7. Santa 3305, aguarde para o pushback. Ainda não, Santa 3305. Gente, autorizado, 3178. 4209, chame Recife 125, Uno, alterne 13325. 251, 3325, 4209. Prossiga 6224. Aracaju, nível 190, eu falo que seria pouco Aracaju. Pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5557, coteja. 90, autorizado, Pucajama, Aracaju, curva esquerda, decola da 10, 5957. Cotejamento correto, chama para o pushback, sonamento. Chamará. American 08332, 2000 feet, QNH 10015, cleared ILS, final approach, report, step shoot. Localize. Sorry, Europa 083. Europa 08332, 2000 feet, QNH 1015. 2000, 1015, Europa 083. Gol 9075, desça para 4000 pés, ajuste na 095. Para 4000, na 095, gol 9075. Papa Zero 83, calling as ALS for approach report establish localized. Clear for ALS approach, call established on the localized for Papa Zero 83. Thank you. Pessoas a bordo? 76. 576 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa, repartir pronto, ponto espera, até 3305. Zero 83, confirm establish localizer. Affirmative, establish on the localizer and the glide slope, Europa 083. Europa 083, contact your tower, 118, decimal 6. 1186, Europa 083, bye. Voo 9075, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, redução para 1909, se aposta estabilizada. Ok, desce para 2000 de velocidade, voo 9075. 10 degrees with 5 knots, QNH 1015, report runway in sight. We have the runway in sight passing 1500 in the air marker. So, cleared, understand we are clear to land, runway. Roger, clear to land, wind 110 degrees with 5 knots, air Europa 083. Clear to land, Europa 083. vamos continuar com a nova sinal. Vicente, após passagem do Aero Europa na sinal, ali mantendo 0. Após a aeronave na sinal, vai ganhar e manter o seu 3305. Alpha 083 on the ground at 24, vacate to the right, stay on this frequency. Taxi via Alpha, report before Juliet. Remain this frequency, with the right, Alpha, and report before Juliet, Alpha 083. A linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós. Habilitado agora no ILS. Sim, chame torre 1-1-8-6. 8-6, obrigado, boa noite, Sérgio. Boa noite. Zero. Falhar, falhou, é 3-1-0, era para 0-8-6. Salvador, muito boa noite. É o Gol 9075, câmbio. Gol 9075, vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 5, aguarde pista livre. Gente, agora a pista livre, Gol 9075. Livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 5, pista úmida. Sente, livre pouso, pista 1-0, gol 9-0-7. 3305, decolado aos 2-7, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Contato radar, Sul 330, saída Pucaracaju. Pucaracaju 330, tá 305. Autorizado, chamar para o táxi. Chamar para o táxi, 6224. 075, solo aos 29, livre à direita. Taxi na frequência via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Zero 075, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é partindo da Juliette. Gente, táxi nessa, livre à direita, táxi nessa via Alfa. Bom, 905. Ah, o 9075 tem uma informação complementar, não recebeu durante a aproximação ILS nenhum dos dois marcadores, externo e médio. Os NDBs associados, positivo. Gente, vamos informar o controle. Obrigado. Acho que azul prossiga. Acho que azul, confirme tipo de equipamento, pessoas a bordo. Confirme a radial distância do jogador. Eu não estou recebendo o transponder 0195 que está acionado. Cazulu agora recebe, estou recebendo agora o transponder 0195, mantenha a aula no meu pé, corredor forte, após Interlagos, se aproxima rotatória. Solo, Oceania 6224 acionado, com 104 a bordo, 2 horas voltando a Recife para o táxi. Frente 104 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa reportando ponto de espera, pronto, 6224. 9075, táxi via Juliette para o portão número 3, observando a Oceania saindo no táxi. Juliette para o portão 3, o 9075, aguarda o guarda. Chame Recife, 2685, 3365. Obrigado. 3365, boa noite. ONU 0 graus com meia dúzia de nós. Sim, decola 6224. Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Está entrando o corredor Interlagos, vai comprou de rotatória. Sente o passe rotatória até o Oscar Zulu. Sente. Cia 224, decolado aos 37, controle 198, bom voo. Cia 198, bom sábado. Cia 6224. Controle, boa noite. 6224 da Ocean, decolado. Cia 6224, contato radar, Cia 190, Tucajama, DCT. Tucajama, DCT, agradece, 6224 para 190. Onde é o Papacego de Oscar Zulu? Prossiga. Passou o pedal e já avisou algum campo? Prime, já avisou algum campo? Já está avisou, sim, senhora. Hotel Oscar Zulu, chame torre 1186. Grato, boa noite, 186, chama na Azulu. Boa noite. É o Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Procedente de Sierra Juliette, November Yankee, já passou o pedágio. Instruções para pouso no Pátio 4. Gente, siga para o Pátio 4, reparte visual com o campo. Reparte na visual, Hotel Oscar Zulu. Oscar Luta Visual com campo, vai girar a base para final. Gente, vento 1 no 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, reporte solo controlado. Reporte lá controlado, Zulu.